como eu não acredito muito no ensino assim puramente expositivo de filosofia, quer dizer, você simplesmente expor uma doutrina tal como ela está nos livros que apresenta, esvaziando, portanto, o seu problematismo, que é uma característica de toda a filosofia, então eu sempre adoto o método de discutir o mais possível e tentar, de algum modo, argumentar, justificar as filosofias na medida do possível. O inconveniente disso é que a gente acaba, às vezes, se concentrando muito em determinadas filosofias e perdendo, vamos dizer, vários detalhes que vão ficando pelo caminho, esquecendo vários autores e depois sendo obrigado a voltar um pouco atrás. É exatamente isso que eu vou fazer hoje. Eu vou fazer um retrospecto da filosofia cristã, pelo menos até chegar a Santo Anselmo, de modo a costurar os vários pedaços. Por exemplo, na aula passada nós nos aprofundamos tremendamente naquela questão da individuação, de Dan Scott, sem dúvida, questão importantíssima, né? Mas com isso deixamos de lado vários passos importantes da história. Então hoje vamos voltar um pouquinho atrás e eu não sei se o certo, se esse conceito de filosofia medieval está muito certo, porque existe uma continuidade da filosofia cristã desde os primeiros padres até, pelo menos, São Boaventura. É com a entrada dos escritos de Aristóteles, que eram desconhecidos, que até então só se conhecia uma parte, a outra retorna através dos árabes. É só a partir de então que, com Santo Alberto Magno e São Tomás de Aquino, já em pleno século XIII, a coisa toma uma direção nova e diferente. Mas eu posso estar errado, mas eu vejo uma perfeita continuidade da filosofia cristã, desde a patrística até, pelo menos, as vésperas da chegada dos escritos aristotélicos. Então, nesse sentido, o conceito de filosofia medieval perde um pouco, de substância. Ademais, nós temos ainda o problema de que, durante os séculos em que a atividade filosófica ficou praticamente em suspenso no Ocidente, havia intensa discussão filosófica em Bizâncio. Que essa, vamos dizer, essa filosofia bizantina também mais tarde vai fecundar todo o mundo islâmico através da Pérsia. Então é difícil a gente dividir isso em período, difícil ou impossível ou até inconveniente dividir em períodos. É mais fácil a gente dividir a coisa em certas linhagens de pensamento que continuam, às vezes, por cima das eras e, pelo menos intelectualmente, as descaracterizam um pouco, né? Apagam um pouco as fronteiras entre eras. Por exemplo, o chamado período da patrística, que iria até o século V, ele culmina, evidentemente, em Santo Agostinho, tá certo? Mas continuará havendo uma linhagem agostiniana. Na verdade, existe até hoje, mas continuará havendo, então, uma linhagem agostiniana, da qual uma das expressões maiores é São Boaventura, que era um contemporâneo de Santo Tomás de Aquino. Porque se você tinha ali um agostinismo, então era, de certo modo, a própria patrística que continuava viva ali dentro. A diferença entre a patrística e a escolástica será mais uma diferença de ordem filológica do que filosófica. Nós começamos a falar de escolástica a partir do momento em que existe um ensino organizado e em que a preocupação de expor a doutrina cristã sistematicamente começa a tomar forma em dois gêneros literários bem característicos. Um são os chamados livros de sentenças. Sentença é a conclusão de uma discussão. Portanto, é aquilo que era admitido como conclusão válida. Então, seria a formulação válida da doutrina. Existem vários livros de sentenças que foram elaborados durante toda a Idade Média, sendo um dos mais famosos o de Pedro Lombardo, que servirá de base para muitas discussões. O segundo gênero literário são as sumas, que eu já, a respeito das quais eu expliquei. Então, a partir do momento que você tem esses dois gêneros caracterizados, livros de sentença e sumas, é aí que você fala de escolástica. Mas isso não quer dizer que haja uma diferença substantiva, né, de conteúdo filosófico entre o período patrístico, principalmente Agostinho, e o período escolástico, principalmente quando se trata de São Boaventura, que é, sem dúvida, uma segunda edição de Santo Agostinho. Né? Nesse período chamado patrístico, sem esquecer que não é uma diferença filosófica, mas filológica, existe uma grande diferença entre a chamada patrística grega e a patrística latina. E essa diferença se expressa justamente na discussão das relações entre o cristianismo e a filosofia. Os padres gregos preferiam enfatizar uma continuidade do mundo grego para o mundo cristão, no sentido que dirá mais tarde Clemente de Alexandria, que a filosofia é o pedagogo que leva a alma até Jesus Cristo, enquanto a patrística latina, sobretudo com Tertuliano, Arnóbio, Minúcio Félix e outros, tomará uma direção francamente antagônica à filosofia, que chega a ser considerada por Minúcio Félix a mãe de todas as heresias. Isso dentro da bandeira do próprio, dentro, é uma discussão interna dos padres. Isso é só para vocês terem ideia de como esta crença de que existia um pensamento cristão monolítico até a Renascença isso é cultura de almanaque, isso é uma bobagem sem mais tamanho. Houve mais discussão lá dentro e essas discussões eram muito mais, havia muito mais antagonismos lá dentro do que entre os enciclopedistas, por exemplo. Os enciclopedistas todos do século XVIII estavam muito mais em acordo sobre pontos fundamentais do que os padres da igreja. Uma questão como essa, por exemplo, né? Qual é a posição que tomamos com relação à academia, a Platão e Aristóteles? Você tem posições opostas de 180 graus, né? Que vão sendo elaboradas até que se chega mais ou menos com Clemente e Orígenes a uma espécie de síntese. Mas o mais curioso dentro da patrística latina é que, com aquela sua preocupação extrema de evitar a contaminação da heresia, ela mesma acaba produzindo heresias. Quer dizer que o horror aos heréticos não garante, não preserva você de ser um deles. Né? Então, a proteção do Espírito Santo aí não vem necessariamente para aqueles que são mais zelosos na ortodoxia. Você vê que Tertuliano e Minúcio Félix estavam perfeitamente de acordo em que todas as heresias nascem da filosofia e que nada do que a filosofia diga tem a mais mínima importância, e o que importava era a tradição. O que se entende por tradição aí? É fácil você perceber que no século II, quando esses acontecimentos se passaram, a palavra tradição deve ter um sentido bem diferente do que terá 18 séculos mais tarde, né? Então, hoje, a tradição nos evoca, sobretudo, uma coisa antiga e de origens imemoriais. Mas não é isso, evidentemente, o que eles tinham em vista. O que eles tinham em vista é a transmissão direta do testemunho oral. Então, Você não pode esquecer que os quatro evangelhos que a igreja, vamos dizer, aceitou como versões definitivas, porque eram coerentes entre si, eles não contêm tudo a respeito do ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma parcela imensa que foi transmitida por ensinamento oral a partir dos primeiros testemunhos. Então, a confiabilidade desses testemunhos é, vamos dizer, a base da tradição. Como eu expliquei da outra vez, o cristianismo não é uma doutrina, o cristianismo aparece como um fato, não é isso? E um fato não se expõe, um fato se narra, tá certo? E a doutrina será obtida, então, a partir de uma elaboração racional dessa experiência vivida, espremendo-a dialeticamente para que ela nos diga o que significa. Tá certo? E nesse esforço, evidentemente, a margem de erro é muito grande. Então, é claro que mais importante do que obter o sentido doutrinal é preservar o próprio testemunho dos fatos, porque eles são a própria base da discussão. Então, também era claro, bastante claro a esses primeiros padres que muitas pessoas puderam se beneficiar do acontecimento cristão sem ter uma clara compreensão da doutrina. Então, a clara compreensão da doutrina era desejável, mas não era tão urgente assim. Até a exposição da doutrina, ela se tornava mais importante à medida que apareciam objeções, que apareciam adversários, que apareciam dentro da própria área cristã, apareciam as heresias. Não se esqueça que heresia não é qualquer doutrina anticristã, mas para ser uma heresia é necessário que seja uma doutrina cristã, quer dizer, uma doutrina que surge de dentro do cristianismo. Né? Se você falar o budismo, por exemplo, o budismo não é uma heresia, o budismo é simplesmente outra coisa, né? É outra religião. Uma heresia é uma doutrina que se apresenta como sendo exposição dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, e que, no entanto, não o é, ou não o é pelo menos inteiramente, ou não é exatamente, tá certo? Então, surgem por um lado os antagonismos e por outro lado as heresias, e isto é que vai tornando necessário a exposição, a elaboração e a exposição doutrinal. Ou seja, a doutrina tinha mais uma finalidade polêmica, tá certo? Polêmica e de ensino, do que propriamente uma finalidade religiosa. Se puderam chegar até o século II sem doutrina, talvez desse para ficar mais ou menos assim durante algum tempo. Quer dizer, bastando narrar os acontecimentos, narrar a boa notícia, quer dizer, evangelho quer dizer exatamente isso, de tal modo que os benefícios espirituais da coisa se alastrassem, né, por outras pessoas, mesmo não tendo uma clara compreensão doutrinal do que se passava, porque, na verdade, ninguém tinha, né, nesta época. Né? Então, hoje, os historiadores expõem esta polêmica como uma polêmica doutrinal. Eu não vejo assim de maneira alguma, porque aqueles que se opunham, vamos dizer, à filosofia não estavam se opondo a uma doutrina, mas estavam se opondo a um tipo de discussão, estavam se opondo a uma discussão. No fundo, o que eles estavam dizendo é o seguinte: não é a discussão que interessa, o que interessa é a transmissão da experiência vivida, a transmissão do fato. É o testemunho interessa muito mais do que a discussão. O testemunho salva, o testemunho cura, e a discussão, no mínimo, é ambígua, porque ela pode levar para um lado como pode levar para o outro. Tá certo? Então, se você achar que existia uma doutrina que era pró-filosófica, outra doutrina que era antifilosófica, você não vai entender coisa nenhuma. Né? Os que são antagônicos à filosofia, como Tertuliano, Minúcio Félix, Lactâncio e tal, eles não têm uma doutrina para opor à filosofia. Eles são contra a própria discussão filosófica. Está entendendo? Quando o senhor fala doutrina, nesse momento está separando teologia de filosofia? Não, nessa época eu nem pensava nisso. Essa distinção seria feita muito mais tarde. Quer dizer, seria assim, vamos dizer, a exposição racional e sistemática do que seria o conteúdo e quais seriam as sentenças, tá certo, do Evangelho. O Evangelho tem uma parte narrativa, e tem, evidentemente, vamos dizer, ele contém de maneira ora explícita, ora implícita, um conjunto de afirmações sobre a realidade, sobre o universo, sobre a constituição do cosmos, sobre o sentido da vida humana, etc, etc. Como só uma parte pequena dessas sentenças está explícita, então é preciso exprimir o resto para explicitá-las. E aí que se obtém a doutrina. Quer dizer, a doutrina já vem da análise, comentário e exposição dos evangelhos, né? Não está, a doutrina não está propriamente neles. Está neles de maneira sintética. Está certo? Às vezes, sob forma de figuras de linguagem, de metáforas, de hipérboles, não é isso? De símiles, comparações, analogias, etc, etc. É um discurso poético, realmente. É um discurso narrativo, portanto, poético. Então, para exprimir isso aí, dizer o que, esta narrativa transformada em doutrina diz o quê? Isso não é fácil, você não obtém isso do dia para a noite. Mas você imagina, se a simples interpretação de qualquer obra poética moderna pode dar, né, quando você vê, por exemplo, as obras de Shakespeare, desde a interpretação psicanalítica até a interpretação marxista, a interpretação estruturalista, etc, etc, as peças de Shakespeare não são obras reveladas, né? E não tem, evidentemente, a riqueza de sentido do Evangelho. Então, se uma simples obra literária pode dar tanto pano para a manga, né, no concernente à sua interpretação, você imagina a interpretação dos evangelhos. Podia dar e deu mesmo, tá certo? Então, o que esses apologistas latinos condenavam não era uma doutrina, esta ou aquela doutrina, mas era a própria discussão. A ênfase era colocada na tradição, que quer dizer exatamente a transmissão do testemunho. Tá certo? E, vendo a coisa com essa distância de 18 séculos, nós podemos tanto projetar sobre eles as nossas próprias categorias de pensamento, vendo como um confronto de doutrinas, o que era, na verdade, um confronto entre a experiência viva, ou seja, a tradição, e a discussão doutrinal, ou podemos, por outro lado, nos aproveitar justamente desta distância e, vendo a coisa com olhos de quem não é partidário de uma coisa nem da outra, responder a perceber a cota de razão que qualquer um, que os dois lados tinham, no caso, porque que era necessário obter uma doutrina, mas cada vez mais se tornava necessário em função dos ataques, das críticas e das heresias. Então não tinha escapatória, você tinha que, se você tirar uma conclusão completamente estapafúrdia, tá certo, dos evangelhos e começava a ensinar aquilo como se fosse doutrina da igreja, a igreja tem que dizer, pô, essa é a minha doutrina ou essa não é. Tá certo? Por outro lado, os que se opunham a essa discussão também tinham razão, porque a perspectiva deles não era, vamos dizer, a de ter razão no campo da discussão, mas justamente a perspectiva de evitar a discussão para evitar a perturbação das almas. Então, eles achavam que as pessoas deveriam, vamos dizer, se preocupar mais em receber o testemunho do que em discutir. As duas coisas são verdadeiras. Não é isso? Então, não se trata também, porque no Brasil existe essa maldita mania de o que os caras acham que é equilíbrio, imparcialidade aqui significa você estar exatamente no meio. Não é isso? É, imparcialidade é a tucanidade. É um vício brasileiro maldito, né? Porque se você toma parte de qualquer coisa, você já está errado. Né? Qualquer conclusão que você tome a favor ou contra qualquer coisa, já é considerado uma parcialidade e um preconceito, embora você tenha tirado a conclusão precisamente do exame das coisas. Depois de você examinar os dois lados, você concluiu. Esse aqui tem razão. Ah, isso no Brasil é proibido. Então, não se trata de propriamente de um termo médio, mas de uma tensão insolúvel. Você vê que este, no fundo, este problema, vamos dizer, da exposição racional ou, vamos dizer, da absorção da experiência tradicional, esse problema ainda existe até hoje. Eu acho que ele é um conflito estrutural à condição humana. Esse ser humano é todo feito de polaridades, né, que é puxado para um lado, puxado para o outro, e entre essas polaridades ele tem que achar uma combinação que faça sentido dentro das suas circunstâncias, dentro da sua situação, não é isso? Então, quer dizer que nenhum dos lados podia vencer essa discussão. Não podendo vencer, então aparecem ali Clemente e Orígenes, já Clemente ainda no século II, na passagem do século II para o III, e Orígenes já no século III, esboçando, vamos dizer, uma tentativa de síntese, mas uma síntese também problemática, que na verdade mais expressa essa tensão do que a resolve. Estão compreendendo? Muito bem, estou me prevalecendo aqui de uma cronologia do livro do Michele Federico Sciacca, justamente para garantir que nós não vamos pular, né, os autores como eu pulei, né, escandalosamente vários nas últimas aulas. Depois de Clemente e Orígenes, onde é que o terreno estava pronto, aí para surgir realmente uma grande filosofia capaz de integrar essas várias exigências em si, e é justamente o que aparece com Santo Agostinho. Santo Agostinho é ao mesmo tempo o herdeiro e representante da tradição, tá certo? E é o formulador doutrinal absolutamente fantástico, e é um terrível polemista perante tanto os críticos, os adversários do cristianismo, quanto perante os heréticos. Tá certo? Então, tudo isso que aparece fragmentado nos seus antecessores, nele está junto. Não é isso? Eu não me lembro se nós detalhamos algo da filosofia de Santo Agostinho aqui. Eu creio que sim, né? Eu creio que sim. Não custa lembrar o ponto essencial, que é justamente a ênfase que ele coloca na questão da consciência individual, que é uma questão, vamos dizer, que também vai se arrastar até hoje. Nós vimos, mencionamos na aula passada, depois discutimos, não neste curso, mas no seminário de filosofia, essa questão, a importância da questão da individualidade para a formulação das teorias sobre o totalitarismo. Lembra disso? É isso? Aquela discussão toda do Heidegger, Hannah Arendt, etc, etc. Então vocês veem que essa questão ainda está presente. Na verdade, se você pegar esse período da filosofia cristã, tudo o que se discutiu depois já está lá, frequentemente formulado de maneira melhor e mais inteligível. E eu, cada vez mais, eu me inclino a ver no período de filosofia moderna, a partir do Maquiavel e Hobbes, uma queda, um declínio, uma queda de nível absolutamente fantástico. Não é isso? Ou, como diria Schelling, uma regressão a um nível pueril, da qual naturalmente o próprio Schelling se excluía, não sem uma certa razão, pois ele justamente a tentativa de recuperar um nível de discussão próprio dos escolásticos, né? Mas com Santo Agostinho, que já está ali na passagem do século IV para século V, aparece não só antecipadamente a teoria do cogito cartesiano, mas aparece colocada de uma maneira muito mais consistente e muito menos mecânica. Tá certo? Porque o que vai caracterizar o método cartesiano é justamente a sua linearidade lógica, né? Eu não vejo tensão dialética dentro do pensamento de Descartes. E nesse sentido é que eu acho que ele é um pouco pueril. Porque é muito fácil você se isolar das condições existenciais e das contradições da existência e você fazer um raciocínio lógico, né, partindo de certas premissas. É certo? Mediante um procedimento puramente meio analítico, meio descritivo, como ele faz. Tá certo? E, ao passo que Santo Agostinho, quando estuda essa mesma questão do eu, ele leva junto com ele todo o conjunto das contradições existenciais humanas e está consciente delas em cada momento. Então, quando ele descobre, por exemplo, o que mais tarde o próprio Descartes vai descobrir, que é a presença da consciência individual a si mesma, isto é, eu sei que eu existo, ele não coloca esta consciência de uma maneira unívoca e linear e abstrata, como Descartes, que fará do cogito ergo sum, penso logo existo, o fundamento axiomático de toda a ciência. Mas, ao contrário, Santo Agostinho percebe que esta presença do ego a si mesmo é problemática. Ele percebe primeiro que não é uma consciência perfeita. Ele percebe que, quer dizer, que será mais tarde uma crítica feita ao próprio cartesianismo. Depois de Descartes, houve séculos de discussão contra esse primado do ego. Essa discussão se estendeu até o século XX. Tá certo? Mas, na verdade, não se enunciou durante toda essa polêmica um só argumento que já não estivesse em Santo Agostinho. Um só argumento, pelo menos válido, que não estivesse em Santo Agostinho. Também se enunciou muita bobagem. Mas Santo Agostinho percebe que o ego, de fato, está presente a si mesmo, mas não está perfeitamente presente. Porque ele diz o seguinte: eu sei que eu sou, eu sei que eu existo, mas, em primeiro lugar, eu não sei por que eu existo. Ora, as razões, o fundamento da minha existência tem que estar em mim, porque se eu estiver separado desse fundamento, eu não poderia existir mais. Então, existe algo em mim mesmo, que é eu mesmo e que eu desconheço por completo. Entendeu? Então, esta presença ao ego, do ego a si mesmo, é uma presença e é uma ausência ao mesmo tempo. É uma claridade e é uma obscuridade. E não é que simplesmente aquele círculo de luminosidade absoluta, tá certo? Que Descartes, por mera abstração, afirma como o fundamento de todos os conhecimentos. A presença do ego a si mesmo não pode ser o fundamento de todos os conhecimentos. Por quê? Porque o próprio ego não tem o seu fundamento em si mesmo. O próprio ego não é causa sui, não foi ele que se instaurou, que se criou, que se pôs aqui. Tá certo? Então, este ego, esta consciência humana, tem um caráter intrinsecamente problemático. Tá certo? É deste caráter problemático que Santo Agostinho extrairá a sua doutrina do tempo, tá certo? Como forma existencial que é própria da alma, tá certo? Em contraste com a eternidade, que é própria de Deus e que Boécio definia como a posse plena e simultânea de todos os seus momentos. Santo Agostinho percebe que a alma não se possui inteiramente, tá certo? A cada momento, mas somente se possui por partes, por capítulos ou por secções, havendo, portanto, uma espécie de uma distensão, um desdobramento. E esse desdobramento é justamente o que será para ele o tempo. Tá certo? Então, o tempo é a forma existencial própria da alma, enquanto a eternidade é a forma própria de Deus. Mais ainda, ele tirará daí outras conclusões, sobretudo concernentes à filosofia da história. Ele é o primeiro filósofo que se preocupará, vamos dizer, com o problema do sentido da existência histórica humana, tomada como um um conjunto. Tá certo? No entanto, ele, colocando para si mesmo esta questão, ele não a resolve no sentido de uma síntese hegeliana que dá uma explicação de antemão de todo o movimento da história. Tá certo? Santo Agostinho não tem a menor pretensão de fazer isso, porque ele sabe que o sentido de um ente é aquilo que, por definição, está colocado para além deste ente, pelo menos tomado na sua condição existencial imediata. Por exemplo, se o sujeito escreve um livro, qual é o sentido deste livro? Onde está o sentido deste livro? O sentido deste livro só se perfaz quando alguém lê o livro, cara, mesmo que seja o seu próprio autor ou a mãe dele. Tá certo? Isso quer dizer que o sentido não está propriamente no livro. O livro é uma matriz que permite o surgimento, onde é a revelação do sentido, quando o livro é lido. Tá certo? Não tem nenhum jeito de você embutir no livro o sentido dele. Assim como não tem nenhum jeito de você embutir numa partitura musical o som dela. Você compra a partitura, né, e a partitura se toca a si mesma. Isso aí não é possível. Não é isso? Então, o sentido da vida e o sentido da história tem que estar colocado, segundo Agostinho, para além dessa própria história, tá certo? E é situado justamente no plano das finalidades últimas ou do juízo final. Não é isso? Ainda nesse sentido, ele fará uma observação absolutamente central, que depois será esquecida ou ignorada por todas as filosofias da história, de tipo Hegel, Comte, Marx, etc., etc., que é que o sentido da história é um sentido pessoal. Isto é, nenhum ser humano vive para assistir a história inteira. A todo momento, os seres humanos estão saindo do campo histórico para penetrar no campo da eternidade. Isso quer dizer que, se a história tivesse um sentido de conjunto, não é isso? Que só pode se realizar no tempo, então isso quer dizer que a história só tem sentido para quem veio depois. E é exatamente o problema principal de Hegel. Quer dizer, Hegel é o primeirão, e aliás o último, né, a perceber o sentido global da história. Todos que vieram antes não sabiam o que estavam fazendo ali. Hegel é que veio e explicou. Né? É fácil você perceber que tão logo você enuncia isso aqui, você vê que a tese já é impossível em si mesma. Né? Quer dizer, houve um sentido da história que permaneceu ignorado para todos e que apareceu miraculosamente para Hegel, para Augusto Comte, para Karl Marx. Né? Quando o sujeito começa a enunciar isso, ele deve dizer, pode parar. Isto é absolutamente autocontraditório. Né? Isso porque isso significa que para todos aqueles que vieram antes e que não perceberam isso, a história não teve sentido nenhum. E a história foi reservada, então, o sentido da história foi reservado, então, miraculosamente para você. Mas acontece que você não saiu da história, você ainda está dentro dela, o tempo ainda está continuando, então vai vir um outro, tá certo? Que vai pegar você e, para ele, você será só mais um dos que não sabia o sentido da história, porque agora quem sabe é ele. E assim por dentro. Mas tudo isso é uma besteira fora do comum, tá certo? E é uma falta de habilidade filosófica, né? Só uma tremenda falta de habilidade que permite esse tipo de aborto filosófico, tá certo? Note bem que o filósofo que comete esses equívocos, ele os comete porque, na hora de raciocinar sobre a história, ele faz abstração das suas próprias condições existenciais. Ele não está elaborando uma filosofia da história que sirva para ele mesmo enquanto ser vivente e personagem da história. Ele está se colocando fora da história, como se fosse um deus, ou um observador, ou um espectador de cinema, tá certo? Que vê todo o filme se desenrolar e chega à conclusão, ah, então é isto. Ora, esta posição que o Hegel, por exemplo, adota, o Augusto Comte, o Karl Marx, essa posição é fictícia. Ela não existe, porque o sujeito é realmente apenas mais um, né? que está ali e que não pode apreender o sentido global da história pelo simples fato de que a história ainda não terminou, né? E de que ele está vivendo. Ora, esta contradição, vamos dizer, entre a visão do todo e a posição existencial do filósofo como apenas mais um personagem, Em Santo Agostinho, isso está não apenas colocado, como resolvido. Isso quer dizer que o homem no século IV tinha entendido melhor a dinâmica da história humana do que todos que vieram depois, inclusive depois da constituição da moderna ciência histórica. Ele entende que há uma contradição entre a ideia de um sentido global realizado no tempo e o fato de que os seres humanos vão entrando e saindo da história, vão morrendo. E ele percebe que se existe um sentido da história, tem que estar justamente no encaixe e na contradição, na tensão entre esses dois elementos. Isso quer dizer que o sentido da história, ele se perfaz em cada vida humana no juízo final. Em cada uma delas. E não apenas para um conjunto abstrato chamado humanidade, do qual o filósofo tipo Augusto Comte ou Hegel seria o porta-voz. Ou seja, não há um sentido da história para a humanidade, entre aspas. Tá certo? Só há para o indivíduo. E o indivíduo perfaz esse sentido da história justamente ao morrer. Quando ele morre e ele é julgado pelos seus atos, a história humana inteira foi julgada ali. Está entendendo? Então, existem bilhões e bilhões de sentidos da história, todos eles harmônicos, está certo? Porque, no fundo, só Deus sabe a chave de tudo isso. E não há nenhum sentido global da história, sentido unificado, a realizar-se no tempo. O sentido da história se realiza acima da história, se realiza no que nós podemos chamar meta-história, ou eternidade. Estão compreendendo? Esta é uma visão tão mais fina e tão mais científica do que tudo o que veio depois, que não há nem termos de comparação. Né? E a afetação de superioridade com que os filósofos da história vão se voltar sobre esse livro de Santo Agostinho, A Cidade de Deus, é exatamente o falso sentimento de superioridade do burro que não entende o inteligente. Né? O Erich Fegerin interpretará justamente esta ideia, vamos dizer, do sentido global da história, que é a ideia de Hegel, etc., etc., como um elemento básico do tipo de falso pensamento gnóstico, que será, vamos dizer, a base de todas as ideologias revolucionárias totalitárias modernas. Quer dizer, se você conhece o sentido da história, não é isso? Você já, por assim dizer, você fechou o esquema, tá certo? Então é só você que pode dar o desenlace da história. Esse desenlace, teoricamente, tomaria a forma de uma súbita mutação do mundo histórico sensível. Então nós acordaremos transfigurados, acordaremos num mundo transfigurado, que pode ser o mundo do nazismo, do socialismo, do Reich Oparta, né? Onde tudo ficará diferente, ou como diz Antônio Gramsci, tudo será mais belo. Né? Santo Agostinho já compreende que nada ficará mais belo, exceto na eternidade, e que aqui a história simplesmente vai continuando com todas as suas contradições, sem que ninguém saiba exatamente o fim. Tá certo? E ele sabe que este fluxo de acontecimento de acontecimentos temporais em si, tomado em si mesmo isoladamente, não tem e não pode ter sentido algum, porque o sentido de tudo está para o sentido de cada ente está para além dele, o sentido da história também está para além da história. Tá certo? Agora, a ideia de um sentido imanente da história é como o sentido imanente de um livro. Uma vez impresso o livro, o sentido está guardado lá dentro dele e nunca vai sair dali dentro, porque é uma ideia totalmente, vamos dizer, alucinatória. Então, esse esquema metafísico, ele não dá o conteúdo e o sentido da história, mas os seus limites. Está compreendendo? Existe um esquema metafísico que limita, tá certo? Drasticamente, o conjunto de possibilidades históricas. Não é isso? Então, uma dessas limitações metafísicas da história é que justamente a história não pode conter dentro de si mesma o seu próprio fim. Isso é uma lei metafísica. Isso é uma moldura metafísica da história. Haja o que houver, né, o fim e o sentido da história está para além dela. Não pode estar contido dentro dela. É mais ou menos como um filme. Quando vem a palavra fim, quer dizer acontecer mais nada. Exatamente, quer dizer, acabou somente o filme. Agora nós vamos para cá, saímos desse planeta, não, outra coisa continua. Claro, então isso quer dizer que esse tipo de filosofia, Hegel, Kant, etc., tem uma estrutura nitidamente alucinatória. Porque o indivíduo sai, vamos dizer, imaginariamente, ele sai de dentro, né, do plano existencial, não é isso? E ele mesmo assiste dentro do tempo a transfiguração do tempo, fazendo de conta que ele está fora. Isso é tudo loucura. Você está entendendo? Então, isso é a mesma coisa, por exemplo, que eu escrever um livro, né? E eu me colocar tão bem dentro do livro que eu passe a existir somente nele. Não existe mais aqui fora, já estou ali só dentro do livro. Ninguém pode fazer isso. Não é isso? Então, mesmo porque se ele fizer isso, o livro acabaria naquele mesmo momento. Então, quer dizer, eu me pus dentro do livro, pus o ponto final, né? Bom, acabei o livro. Agora, pergunta eu, quem vai pôr o ponto final, se eu já estou todo lá dentro? Né? Então, isso aí tem uma estrutura, esse tipo de pensamento tem uma estrutura como aquela do Escher, que a mão se desenha a si mesma, que é uma coisa que você pode realizar no plano imaginário, no plano das possibilidades impossíveis, mas não existencialmente, não no tempo real. Então, isso quer dizer que Santo Agostinho, quando pensava, ele era o próprio Agostinho. Ele não era um personagem inventado de filósofo que ele concebeu para assistir a história do mundo de camarote e dizer onde terminava. Ou seja, Santo Agostinho não tinha a tal da paralaxe que eu descrevi depois. A paralaxe é o deslocamento, recordando, é o deslocamento entre o eixo da construção teórica e o eixo, vamos dizer, da consciência existencial do filósofo. Tá certo? Não tem. A Bíblia não tem nada que ver com a história. Nessa crítica que você faz, porque se a Bíblia é uma revelação, como que ela fica diante do que você acabou de dizer? Sobre a pessoa está contida dentro de um livro, como se ela tivesse atingido uma iluminação absoluta. Bom, então, primeiro lugar, a Bíblia não é uma doutrina. Não é, em segundo lugar, não é uma filosofia. E terceiro, a Bíblia é a própria voz desse plano supraterrestre. Tá certo? Então, não tem nem como fazer uma comparação de uma coisa com a outra. Não é isso? Assim como, por exemplo, você não poderia fazer uma comparação entre os princípios da aritmética elementar, isto aqui, e isso que nós estamos dizendo. Os princípios da aritmética elementar certamente tiveram que ser descobertos um dia, mas no dia que você descobriu, não é que eles passaram a entrar em vigor naquele momento. 2 mais 2 já dava 4, antes de você ter percebido que dá 4 e vai continuar dando 4 eternamente. E quando esse mundo não existe mais, esse universo não existe mais, vai continuar dando 4 do mesmo jeito. Então, isso se refere à moldura metafísica da história e não à história mesma. Está certo? Como a diferença entre descobrir e inventar? É, o sujeito não inventou. Né? Em latim é ambíguo, porque invenire quer dizer, né, também descobrir. E daí sai o negócio de inventar. O termo inventar tem aí uma conotação ambígua. Mas, evidentemente, ninguém inventou que 2 mais 2 dá 4. Mas o sujeito descobriu, ele descobriu que já estava dando 4 fazia tempo e que ele era simplesmente o último a saber. Né? Como o marido enganado. Né? Então, isso quer dizer que a filosofia da história de Santo Agostinho tem mais fundamento racional e científico do que qualquer uma que veio depois. E se há algo que vale a pena para o historiador levar em conta é isso. Agora, fica difícil porque se o historiador quer reduzir a conteúdo da própria ciência histórica, historicizar a própria moldura metafísica da história, aí complica tudo, porque aí entramos de novo no desenho do Escher. É preciso entender que os elementos de doutrina revelada, doutrina metafísica, claro que são descobertos historicamente e formulados historicamente. Mas eles não têm nenhum, ou eles são inválidos, são falsos, ou se tem alguma realidade, essa realidade em si mesma não é histórica. Certo? Então, dito de outro modo, Santo Agostinho descobriu que não existe história sem meta-história. E que a ideia, por exemplo, Antônio Gramsci, historicismo absoluto, o senhor denunciou historicismo absoluto, você já tem que mandar ir para casa. Agora vai para casa, moleque, estuda tudo de novo, porque o que você acabou de dizer é uma estupidez fora do comum. Se é historicismo, não pode ser absoluto. A não ser que você possa revogar os princípios da aritmética elementar, não é isso? E que você possa, no fim das contas, revogar o próprio passado. Porque o fato de que o passado vem antes do presente e este antes do futuro, não é histórico. Isso é uma estrutura imanente a toda a história. Me diga uma época em que não foi assim. É? A anterioridade do passado, tá certo? E a contingência do futuro são criações históricas? É uma criação cultural? Teve alguma época em que não funcionava assim? Em que o futuro vinha antes? Não teve. E, no entanto, a anterioridade do passado é um dos pressupostos da ciência histórica. Basta você dizer isso para você entender que não pode haver historicismo absoluto. Todo historicismo é necessariamente relativo, porque demarcado por uma moldura metafísica que ele não pode transcender de maneira alguma. Porque para transcender essa moldura metafísica seria que ele transcendesse a própria anterioridade do passado e a contingência do futuro. Estão entendendo? Tudo isso, para Santo Agostinho, era o óbvio do óbvio. Quando você vê, né, aí seriam 14 séculos depois, Hegel se atrapalhando com essas coisas, e Karl Marx e Augusto Comte, você diz, pô, algo se perdeu no meio, nós certamente emburrecemos, pô. Algum negócio aconteceu. Né? Alucinou meio mundo e pior, é que quanto mais burro fica, mais se acha inteligente. Porque você complica o modo de expor, você adquire ferramentas dialéticas mais elegantes, que servem para você se enganar melhor. Né? E, por exemplo, diga. Aí, não há uma divinização da história? Assim, certo, não. Não passa qualquer plano que transcende e a história fica divinizada, porque ela é a grande. É, mas vamos supor. Vamos... Se você tirar, vamos dizer, o pressuposto religioso da coisa, não é isso? Ainda assim, a ideia do historicismo absoluto é absurda em si. Porque se ele é absoluto, quer dizer, se tudo que existe é histórico, então a estrutura do tempo deve ser histórica também. Você está entendendo? Ela é apenas uma criação cultural. Algum dia, algum sujeito inventou que o passado vinha antes. Mas, sendo uma criação cultural, nós podemos inventar. Então, o futuro vem antes. E tentaram isso, né? Tentaram. Apagava o personagem da... É o jeito. Você muda o passado, né? De modo que... Muda o passado. Ah, é. Claro, o fato de que, quando passa o tempo, também muda a sua visão do passado, não quer dizer que o futuro retroaja sobre o passado. Retroage sobre a sua visão do passado, mas não sobre o passado mesmo. Para reagir sobre o passado mesmo, precisaria reagir biologicamente. Isso aí precisa fazer renascer carnalmente as mesmas pessoas. O que não é a mesma coisa. Quer dizer, não é porque eu mudei minha visão do... Por exemplo, mudei minha interpretação da história de Napoleão. Eu digo, isto é importantíssimo para mim, mas Napoleão está pouco se lixando para isso. Eu não posso fazer Napoleão renascer, tá certo? E viver a coisa à luz da interpretação que eu fiz dele posteriormente. Então, a hora que o sujeito confunde a sua interpretação dos fatos com os fatos mesmos, aí nós não podemos nem dar a desculpa de que o sujeito é louco, porque é simplesmente burro. É ficção, talvez seja o túnel do tempo. Aí é filme de ficção, o túnel do tempo. É o túnel do tempo, é o exterminador do futuro. Professor, talvez seja simplesmente infantil, né? Quer dizer, infantil, pueril. Da criança egocêntrica que confunde desejo com realidade. Pueril. A filosofia de Hegel, Augusto Comte e Karl Marx é pueril. É uma imaginação pueril exposta com instrumentos dialéticos. Vamos dizer, esse é o mínimo de discernimento filosófico que deveria ser exigido de um homem adulto. Não é isso? E o interessante é esse hábito que tem tem hoje em dia, de pegar esse conjunto de pseudo-premissas que esses ditos filósofos selecionam. Eu seleciono tais premissas e vou trabalhar em cima disso. Aí você vai criticar a coisa e a pessoa responde, não, é um novo paradigma. Bom, mas qualquer um pode ser um novo paradigma. O Saddam Hussein era um novo paradigma, até que deixou de ser, pô. Entendeu? Então, eu acho que aí existe um lance. Para você dizer que alguma ideia seja procedente ou não, tem duas coisas. Primeiro, ela ser coerente internamente. E segundo, ela ter coerência externa, ou seja, ser pertinente à realidade. O que as pessoas fazem é cortar o segundo fator. E se concentrar no primeiro, ou seja, saber se ela tem coerência internamente. Não, não, não, não, peraí. Todos eles argumentam em termos de validade externa. Todos eles dizem que aquilo que estão expondo corresponde à ordem dos fatos externos. Por exemplo, a montanha de conhecimentos históricos que tem Hegel e Marx é realmente impressionante. Tá certo? O que falha não é isto, não é a falta de referência a um mundo externo. É que este mundo externo é visto imaginariamente. Está certo? E não, vamos dizer, desde o eixo existencial em que o sujeito está. Você não pode acusá-lo de falta de referência externa. Existe a referência externa. É o ponto de vista do observador que é falso. Quer dizer, aquele mundo que ele está expondo não é o que ele realmente vê. É o que ele veria se ele fosse quem ele está fingindo que é. Portanto, são obras de ficção. Entendeu? São obras construídas a partir, vamos dizer, de um personagem imaginário, de um narrador imaginário. Entendeu? Quer dizer, o sujeito que escreve as obras de Karl Marx não é Karl Marx. É um Karl Marx literário, que só é aquilo na hora de escrever. E que não coincide com a experiência existencial dele. Não coincide, nem poderia coincidir. Então, é por isso que eu digo, todas essas obras, quase todas as obras filosóficas, a partir de Maquiavel, Hobbes, Locke, Hume, Kant, Hegel, Karl Marx, etc., todas têm estrutura ficcional. Isto que o que eu estou dizendo aqui é cientificamente demonstrável. Não é sequer uma tese filosófica, é uma tese científica. Quer dizer, pode-se provar isto aqui, vamos dizer, justamente a partir da distinção entre os quatro discursos. Mas então, o ponto global seria a alienação do sujeito em relação a ele mesmo. Deixa de estar onde ele está. Não, porque você reduziria a um problema psicológico daquele indivíduo. E não é. É da cultura. Não posso dizer que todos eles são loucos. Se fosse isso, eles seriam malucos. E não é. É uma confusão de gêneros que está, vamos dizer, agora entrou o termo embedded. Entrou em modo termo, os repórteres estão embedded nas tropas. Então, esta confusão está, não lembro o correspondente, está embedded em toda a cultura. A falta de distinção entre o que é um discurso científico e o que é um discurso ficcional. Cai no paralaxe. A paralaxe não é um problema individual da consciência deste sujeito. É uma confusão que entrou em toda a cultura. Eles não sabem mais distinguir o que é uma tese científica do que é um romance. Entendeu? E a filosofia, durante esses quatro séculos, se constitui basicamente desta confusão. Naturalmente, não tem um só deles que reconheça que aquilo é um discurso ficcional. Hegel e Karl Marx e Comte pretendem estar fazendo um discurso tão científico quanto o da física. Ele disse, não, o científico era o de Santo Agostinho. E aquilo corresponde aos dados observados. Entenderam? Observados e comprováveis. É comprovável empiricamente, por exemplo, que o passado é anterior ao presente é o futuro. Entendeu? E isto, vamos dizer, faz parte da estrutura do próprio tempo, a qual está subentendida em toda e qualquer narrativa histórica ou filosofia da história. Está entendendo? Portanto, a filosofia da história, se quer dizer algo sobre o sentido da história, tem que passar para um outro plano que já não pode mais ser o da história, mas é o da eternidade ou da meta-história. Isto é estritamente científico. Não pode não ser assim. qualquer história que ele embutir o sentido da história dentro da própria história, fará com que esse sentido só passe a existir depois de uma data tal. Tá certo? De modo que, curiosamente, o sentido daquilo que se passou no século III, tá certo? Só estará no século XXII, ou XXIII, ou XXIV, totalmente ignorado do século III. E as pessoas que morreram ali, não é isso? Infelizmente, morreram sem saber para quê. O que significa... Oi. Tem alguns campos do conhecimento que escapam da paralaxe, física... Eu não sei. Espera aí. Aí isso é muito complicado. Quer dizer, eu acho que, curiosamente, o que aconteceu no século XIX e XX foi que, enquanto esse fenômeno da paralaxe se expandia para dentro da filosofia, ele era a filosofia que se tornava ficcional, as obras de ficção entravam como corretivos disso aí. O tempo todo, a ficção do século XIX e XX é uma crítica da filosofia. Dostoiévski, o Machado de Assis, o homem do humanitismo, o Brás Cubas. Tá? Quer dizer, os escritores de ficção sabem fazer a distinção entre filosofia e ficção, por quê? Porque eles escrevem ficção. Mas os filósofos não, porque eles escrevem ficção sem saber que é ficção. Então, esses dois campos, olha, bom, peraí, aí, para você fazer essa comparação, você já era uma multidão de dados que eu tive que juntar para isso. Agora, se eu falo, bom, agora tem paralaxe na física, na biologia, eu falei, peraí, agora tu me complicou o negócio. Se você quiser estudar esse assunto, está aí aberto, mas você vai levar 20 anos para você fechar isso aqui, tá certo? Para poder provar que sim ou que não, e como é que foi, né? Isso precisaria escrever toda a história, né? Repassar toda a história da ciência física e das influências culturais ali. Claro que, por exemplo, na física de Descartes havia um fortíssimo elemento de paralaxe, na medida em que ela era uma dedução que ele tirava dos princípios filosóficos que tinha colocado. Por isso mesmo, o livro no qual Descartes expõe a sua concepção científica, que é um livro que ele chama Do Mundo, ele mesmo declara que é uma obra de ficção. Ele a apresenta como uma obra de ficção. Mas, ao mesmo tempo, ele acredita que aquilo é ciência. Então, você vê que esta confusão estava quase consciente no próprio Descartes. É como se por exemplo, Albert Einstein, ao expor a teoria da relatividade, ele o fizesse numa peça de teatro, ou num poema, tá certo? E declarasse como obra de ficção, mas ao mesmo tempo pretendendo ser cientificamente válido em todos os seus passos. Então, esta confusão estava quase consciente em Descartes. Está entendendo? Agora, é claro que ela não está consciente em Thomas Hobbes, é claro que ela não está consciente em David Hume, é claro que ela não está consciente em Immanuel Kant e assim por diante. Ou seja, esse é um período de obscurecimento da inteligência. Não é possível, se você acredita na história de iluminismo, que houve, vamos dizer, um florescimento inaudito da inteligência depois da Renascença e mais ainda no iluminismo, e depois você chega ao século XX e vê os frutos de tudo isso, né? Com as sociedades mais absurdas e irracionais que já existiram ao longo de toda a história humana, um morticínio permanente, não é isso? E, no fim, a total confusão cognitiva e moral que se apossou da humanidade, não é possível. Se a gente tivesse ficado tão inteligente assim no século XVIII, não estaremos tão burros no século XX. Então, aí que eu comecei a examinar a hipótese contrária. Eu falei, peraí, e se o que aconteceu foi o contrário? Foi uma perda. Muita gente tinha insinuado isso. Tá certo? Mas sempre por razões doutrinais que nada provavam. Pronto, se você pega toda a crítica que René Guénon, Berdiaev fazem, ou o próprio Heidegger fazem a modernidade, porque tudo que eles dizem não prova nada, não. Você até quando está certo, dá a impressão que está certo porque você percebeu alguma coisa, tá certo? Mas ele não tem realmente a exposição do quid, do que aconteceu. Está entendendo? Qual foi exatamente o processo? Não é isso? E é isso aí que eu tentei descobrir. Para isto é que a gente faz essa comparação entre os autores da modernidade e os antigos. Os antigos e medievais. Não é isso? Então, quando eu vejo Santo Agostinho, eu não vejo Platão, Aristóteles, os estoicos, os neoplatônicos, os Maimônides, essa gente toda, eu não vejo paralaxe nenhuma. Quer dizer, quando cada um desses sujeitos fala, tá certo? Ele está expondo as coisas desde o que é a sua pessoa concreta, com a visão concreta que tem da realidade na qual realmente vive. Eles não criam um personagem para falar em nome deles. Não existe essa impostação, tá certo? Da voz e dos gestos que caracteriza a obra de ficção. Está entendendo? Então, por exemplo, quando se Dostoiévski está escrevendo um romance e dizendo, ah, conheci um fulano de tal, ele não conheceu nada, ele está inventando que conheceu. O narrador é imaginário também. Não é isso? Quer dizer, o narrador ser imaginário é absolutamente essencial à obra de ficção. Quer dizer, o narrador não pode corresponder à pessoa real do romancista. Tá entendendo? Ele tem que fugir dela, porque ele tem que saber coisas que o romancista não sabe. Não é isso? Então, por exemplo, Alessandro Manzoni, no século XIX, está escrevendo uma história que se passa no século XVI, e é um narrador. Então, quer dizer, não só os personagens são fictícios, o narrador também. Está compreendendo? Então, o narrador, para assim dizer, o expositor da filosofia de Santo Agostinho é o próprio Santo Agostinho. Agora, o narrador expositor de Descartes para dentro, de Maquiavel para dentro, já não são eles mesmos. É alguém que sabe, ou que finge que sabe, algo que eles não poderiam saber, e que ignora coisas que eles sabem perfeitamente bem. Então, pode-se provar, por análise estrutural, que cada uma dessas obras é ficcional. Agora, você imagina a gravidade disto considerado numa escala de civilização, tá certo? Que implica que toda a cultura moderna se baseia numa confusão entre ficção e ciência. Muito bem, então... Depois que Santo Agostinho ter alcançado, vamos dizer, esta altura, existe um certo obscurecimento em seguida, em função da situação externa. Então, não se vê discípulos imediatos de Santo Agostinho, porque existe a decomposição do Império Romano, existem as invasões bárbaras, existe uma infinidade de guerras, revoluções, né? O desmembramento da sociedade em feudos independentes, que não era nada mais do que propriedades particulares, né? Totalmente separados umas das outras. E ali, quando chega o século VIII, você tem já a constituição do Império Carlos Magno, que faz uma primeira tentativa de educação sistemática da sociedade, né? Nesse período, entre o século V, que é a morte de Santo Agostinho, e o VIII, então são três séculos, existe um esforço monstruoso, tá certo? De conservar os textos, organizá-los e criar algum sistema de ensino, pelo menos para manutenção, para fins de manutenção. Se vocês quiserem ter ideia do que é o ensino nesse período, vocês podem se reportar ao livro de Santo Isidoro de Sevilha, que se chama As Etimologias. As etimologias são uma enciclopédia, no sentido atual, no qual tudo se mistura. Você tem dados ali desde geologia até mitologia, passando pela lógica, pela música, etc, etc. É uma tremenda mixórdia, mas está tudo lá dentro, de algum modo, tá certo? Então, neste período, existe tanto a tentativa de, vamos dizer, reter os conhecimentos, manter, porque para não se perdesse de uma geração para outra, como alguns esforços monumentais de botar ordem no negócio, como faz, por exemplo, o próprio Boécio, que é o sujeito que, partindo do estudo de uma parte das obras de Aristóteles, estabelece uma certa estrutura de ensino bastante racional. E o grande passo que se vai dar aí, justamente quando, depois de uma série de controvérsias e problemas, Carlos Magno consegue se fazer nomear imperador, obtendo o consentimento, a legitimação da Igreja, da certa, e começa um outro ciclo civilizacional, se bem que o Império de Carlos Magno também dura pouco tempo, mas a marca ficou, tá certo? Entre outros projetos do governo de Carlos Magno, havia o da alfabetização universal. Foi a primeira vez que alguém no mundo pensou em ensinar todo mundo a ler. E isso, o projeto foi dado a um monge inglês chamado Alcuino, que então organiza pela primeira vez num conjunto operante o sistema das artes liberais, que já vinham desde o tempo, informalmente já estavam aí circulando desde a Grécia. Tá certo? Hã? Alcuino. Então, depois de um século desta, vamos dizer, de franco progresso do ensino, então surge de novo, vamos dizer, a possibilidade de uma especulação filosófica mais séria, e ela vem justamente no século IX com John Scott Erigena. Erigena porque é irlandês, né? Erin quer dizer Irlanda, né? E Erigena é aquele que é originário da Irlanda. Erigena, então, ele tenta criar uma cosmologia parecida com aquela do Timeu, de Platão, mas já em termos cristãos. E, embora seja um grande gênio, tanto da filosofia quanto da teologia, vamos dizer que o material que ele dispunha era relativamente pouco, tá certo? E a síntese acaba falhando um pouco dos dois lados, tanto filosófico quanto teológico. Mas ele tenta dar uma explicação do conjunto da natureza existente, tomando Deus como ponto de partida e ponto de chegada, tá certo? Com a sua famosa distinção entre a natureza que é incriada, que não é criada, mas que cria, que é o próprio Deus enquanto criador, né? A natureza que é criada e cria, e aí ele coloca então o próprio verbo divino, tá certo? O que vai dar um bode teológico, porque como é que vai dizer que o verbo divino é criado? Mas, e houve muita controvérsia, ele, bom, não quis dizer bem isso, e até hoje ninguém sabe quem morreu, né? Terceiro, a natureza que é criada e não cria, que é toda a natureza sensível, incluindo nós, tá certo? E por fim, a natureza que nem é criada e não cria, que é o próprio Deus considerado enquanto retorno e consumação de todas as coisas. Quer dizer, a eternidade tomada como tal, independentemente do processo cosmológico. É uma concepção, sem dúvida, grandiosa, que mostra todo o ciclo, vamos dizer, da criação e redenção, não só do ser humano, mas de toda a natureza, todo o universo sensível. Então, isso aí, no século IX, é um negócio terrificante, porque esse sujeito não tinha nem com quem discutir a coisa, né? Então, eu imagino que na época as pessoas prestaram atenção assim em certos detalhes, então só para ver se aquilo estava de acordo com a doutrina da Igreja ou não, que era, vamos dizer, o ponto de maior interesse naquele momento. E, evidentemente, foi acharam que o negócio era herético, tá certo? Não totalmente, mas só em alguns pontos. Na verdade, se você quer saber, o potencial filosófico de Erígena não foi explorado direito até hoje. Mas eu acho que hoje, com os conhecimentos que a gente tem, sobre a origem da vida, tá certo? E com as últimas discussões sobre a natureza da vida biológica, se ela é uma coisa especificamente diferente, vamos dizer, da existência inorgânica, ou se é uma espécie de continuidade ou passagem de nível, né? Com esses conhecimentos na mão, seria interessantíssimo voltar ao Erígena. Eu tenho conhecido um biólogo francês chamado Antoine Danchamp, e o Danchamp tem uma teoria de que a matéria é uma só, existe uma perfeita continuidade da matéria em todos os níveis, havendo uma diferença de forma. É um negócio meio aristotélico, quer dizer que a diferença entre a química orgânica e inorgânica não é uma diferença de natureza, é apenas uma diferença estrutural. Os mesmos elementos são arranjados de uma outra maneira. O fenômeno que nós chamamos vida não é materialmente diferente, mas é formalmente diferente. E, portanto, não seria incongruente buscar a origem dos seres vivos nos próprios minerais, né? Eu digo, olha, eu não sei se é assim, eu precisaria estudar muito mais, e além disso, a origem da vida não é propriamente o meu ramo, mas seria muito interessante, à luz dessas teorias, fazer uma releitura do Erígena. Por volta da mesma época, surge uma discussão que vai atravessar os tempos. E que chegará, na verdade, até nós, que é o famoso problema dos universais. Todo mundo mexe um pouquinho nesse problema, na época, de maneira que nós não podemos associá-lo a um filósofo ou a outro, porque todos eles estão interessados nisso e sempre alguém toma alguma posição, né? Tanto Dan Scott como Santo Tomás de Aquino, São Boaventura, todos eles têm algo a dizer sobre isso. E o problema se formula assim: esses conceitos universais que refletem essências gerais, eles refletem algo que existe efetivamente ou são apenas nomes que nós damos a entidades mais ou menos parecidas para conseguir agrupá-los numa identidade que nós possamos reconhecer, não é isso? Então, nós sabemos que existem, por exemplo, os leões, mas a espécie leão, em que sentido que a espécie existe? Não é isso? Que os leões, como singularidade, existem, bom, não precisa ser comido por um deles para você saber que existe, tá certo? Mas a espécie, né, leão tem alguma subsistência metafísica, tá certo? Ou é apenas, vamos dizer, uma denominação geral que nós damos a esta coleção de indivíduos chamados leões. Então, aí, evidentemente, surgem três possibilidades da resposta. A primeira é, somente existem os indivíduos e os conceitos gerais existem somente só na mente humana, tá certo? A mente é que agrupa essas características comuns e cria esses conceitos gerais. A segunda resposta oposta é não. A espécie existe efetivamente, as essências gerais existem metafisicamente e os nomes que nós damos a elas refletem uma realidade. A terceira possibilidade é você dizer que esses conceitos gerais são realmente criações da mente, mas que eles refletem algo que existe na realidade, embora não exista, vamos dizer, com a mesma validade ou a mesma intensidade ou a mesma realidade dos entes singulares. Ou seja, as espécies existem, mas são uma existência, como se diz, de segundo grau. Então, um leão existe, um leão singular existe efetivamente. A espécie leão só existe em função dele e como uma espécie de pano de fundo dele. Bom, a quantidade de tinta que se derramou para elaborar essa questão é tão grande e as soluções são tão absolutamente geniais e engenhosas, que eu acho que muitas delas acabaram se impregnando no senso comum, de modo que hoje, quando a gente tenta elaborar esta questão, eu vejo que existe menos dificuldade do que parecia haver naquele tempo. Por exemplo, se eu digo para você, os leões têm rabos, eu estou falando dos leões como espécie. Não é isso? Mas é claro que a espécie leão, enquanto tal, não tem rabo. Por outro lado, se eu digo para você, o arsênico mata ou o vinho embebeda, tá certo? Eu estou querendo dizer que uma quantidade pequena de vinho tomada isoladamente e singularmente embebeda, e que não é preciso beber todo o vinho existente ou beber toda a espécie de vinho para ficar bêbado. Não é isto? Ora, acontece o seguinte, quando eu digo arsênico mata, quer dizer, uma gota de arsênico mata, como 10 toneladas de arsênico também matariam. Não há uma diferença substantiva, o sujeito não pode morrer mais. Não é só porque tomou mais arsênico. Ele vai morrer absolutamente. Né? Ele não vai morrer 10 vezes ou 15 vezes, ou morrer mais profundamente, porque tomou mais arsênico. Tá certo? Então, isso quer dizer que as propriedades de uma gota de arsênico são exatamente as mesmas propriedades do arsênico tomado como espécie. Não é isso? E a propriedade mortífera de todo o arsênico é a propriedade mortífera de uma pequena quantidade de arsênico. Porém, se eu digo que os leões têm rabos, isso não quer dizer que todos os leões têm o mesmo rabo. Não é isso? Mas cada um deles tem um rabo diferente. E rabos também são uma espécie. Tá certo? Então, o que eu estou querendo dizer? Todos os leões têm a espécie rabo? Não, eles têm um rabo singular, que pertence à espécie rabo, como eles pertencem à espécie leão. Tá certo? Ora, essas observações, elas são fáceis de você reconhecer. Tá certo? Então, logo você as reconhece, você percebe que a questão dos universais não pode ter uma solução unívoca válida para todos os entes e para todas as espécies de entes, porque as espécies também, vamos dizer, são hierarquizadas de maneira diferente. Não é isto? Por exemplo, se eu digo todas as gotas de arsênico, eu estou falando de entidades perfeitamente idênticas, caracterizadas pelas mesmas propriedades, tá certo? E que só são distintas espacialmente se eu separar gota por gota. E que juntas, distintas ou misturadas, têm exatamente a mesma propriedade. Mas se eu disser, por exemplo, assim, todos os brasileiros. Ora, as propriedades que tem um brasileiro são idênticas às de outro brasileiro? Hã? Por exemplo, eu pretendo não ser tão burro quanto o nosso ministro da Educação. Eu posso estar até enganado, ele pode até pensar que o burro sou eu. Tá certo? Mas eu vejo que eu tenho propriedades que ele não tem. E ele tem outras que eu também não tenho. Ele assina um decreto e dá emprego para quem ele quiser. E o Estado paga. E se eu mandar o Estado pagar, ele não vai pagar nada. Se eu der emprego para todos vocês, é fraude. Não é isso? Então, isso quer dizer que as propriedades não são as mesmas. Só algumas, nós só coincidimos em algumas propriedades. Não é isso? E em outras não. Então, isto quer dizer que o universal arsênico, tá certo? E o universal brasileiro não podem ser discutidos exatamente no mesmo plano. Perguntar se esses universais existem em si ou se são apenas nomes é a pergunta que terá que ser diferenciada em um e em outro. Não é isso? É claro que quem descobriu isso não fui eu, isso foi surgindo no curso das próprias discussões. Também é fácil você perceber que, embora tudo isso tenha sido tão maravilhosamente elaborado durante esse período, para efeitos da evolução posterior da cultura ocidental, é como se não tivesse sido. Porque a dificuldade do sujeito distinguir, primeiro, entre o universal abstrato e o singular concreto, e segundo, entre diversas camadas ou níveis de universais, tá certo? Com, vamos dizer, gradações existenciais diferentes, esta capacidade parece que desapareceu ao longo dos tempos e a propensão a confundir é cada vez maior. Não é isso? Por exemplo, quando Karl Marx diz que o verdadeiro sujeito da história, sujeito agente da história, não são os indivíduos, mas a classe, ele está fazendo exatamente isso. Quando diz, por exemplo, que a burguesia tomou o poder, eu digo, ó, a burguesia tomou o poder, né? Isto é a mesma coisa que você dizer que a espécie leão abanou os rabos. Não é isso? Mas é exatamente a mesma coisa. Uma classe não pode tomar o poder de maneira alguma. Não é isso? O que pode acontecer é que alguns indivíduos, né, ou grupos específicos tomaram o poder. Você não pode dizer nem que tomaram em nome da classe. Porque como é que você poderia reunir, por exemplo, toda a classe burguesa, tá certo? E eleger os seus representantes para que eles tomassem o poder em seu nome? Isso nunca aconteceu, evidentemente. E você imagina, no meio daquela confusão da Revolução, como é que você ia conseguir reunir toda a burguesia? É isso? Em segundo lugar, acontece que, quando a tal da burguesia toma o poder, e você pergunta, pera, mas quantos burgueses havia entre os novos governantes? Quer dizer, burguês no sentido do capitalista. Quantos capitalistas havia entre os novos governantes? Né? A resposta é praticamente nenhum. O que havia, vamos dizer, eram intelectuais, eram militares, eram padres, está entendendo? Então, até hoje eu me pergunto o que, que o sujeito quis dizer quando disse que a burguesia tomou o poder. Tá certo? E que a nova sociedade que surge está sob o domínio da burguesia. Como é este domínio de classe? Esse domínio de classe é consciente, deliberado ou é totalmente inconsciente? Não é isso? Para resolver esta questão, seria preciso desmembrá-la com todas essas distinções escolásticas. Só uma mente treinada neste tipo de distinções é capaz de matar esta charada. Não é isso? Quando nós vemos, por exemplo, inúmeras discussões que surgem depois. Por exemplo, eu me lembro de um livro de Sidney Hook, um filósofo americano que primeiro foi comunista e depois foi anticomunista. É um livro que se chama O Herói na História, saiu até em português pela editora Zahar. Ele tenta saber qual é o papel do indivíduo, né, na história. E, ao colocar esse problema, é pelo simples fato de colocá-lo, ele parece estar indo contra uma moda que diz que a história é feita pelas massas, ou pelas classes, ou por sujeitos impessoais. Não é isso? A simples existência de uma discussão entre qual é o papel do indivíduo, da classe social, do grupo, da nação, etc., etc., o que, que é isso? É a discussão dos universais de novo. Mas idêntica. Só que empreendida sem aquele rigor e aquela fineza escolástica. Portanto, empreendida frequentemente com a confusão, tá certo? Entre espécies como o arsênico ou o leão. Entendeu? Então, o simples fato de que os indivíduos que se metem nestas discussões não percebem que é ainda a discussão dos universais, apenas aplicada a um setor especial, não é isso? Já mostra que algo se perdeu aí no caminho. Quer dizer que nós estamos indo no caminho de constituir um conjunto de critérios científicos para discutir todas essas coisas, tá certo? Infelizmente, quando os camaradas estavam discutindo esses conceitos, eles não tinham ainda os dados históricos suficientes. E quando apareceram os dados históricos, bom, esqueceram os conceitos. Né? Então, teve que... Tudo é difícil, né? Então, muito bem. Quando os camaradas foram ficando afiados por esta discussão dos universais, surge de novo o velho tema da prioridade da tradição sobre a discussão dialética. Surge um sujeito chamado Pedro Damião, e também com São Bernardo, o famoso São Bernardo. Eles se oporão a qualquer discussão desse tipo, dizendo: vocês estão todos abrindo as portas para o demônio, essas discussões só vão levar vocês para o inferno, o que interessa é não esquecer aquilo que nos foi transmitido, tá certo? Pelos primeiros testemunhos, tá certo? Da presença de Cristo. Não é isso? Também, neste caso, é absolutamente necessário dizer que os dois têm razão, porque se você esquece esse testemunho, então, bom, então você já esqueceu o começo da tua discussão, você nem sabe mais porque você está discutindo. Não é isso? E, em segundo lugar, você também não sabe em que ponto da história você entra, porque você está vivendo um ciclo histórico que é todinho determinado por esse fato cristão, não é isso? E, por outro lado, também você não pode jogar todas as discussões dialéticas no lixo, porque, muito bem, cristianismo sim, mas como é que nós vamos explicar isso aqui? E qual é, vamos dizer, o sentido doutrinal efetivo do cristianismo? O que o cristianismo efetivamente afirma? Não é isso? Se você ficar somente com o testemunho, então se você tirar conclusões perfeitamente heréticas, isso não fará a menor diferença, porque afinal de contas o testemunho, o evangelho no qual está baseando é o mesmo. Tá certo? Então, de novo, esta tensão, tá certo? Entre o cristianismo como fato e a sua tradução doutrinal com todas as discussões dialéticas daí decorrentes. Não? A esta altura, aparece um sujeito absolutamente maravilhoso, que é Santo Anselmo. Não é isso? Nós já mencionamos aqui Santo Anselmo. E, de novo, bom, eu tinha a pretensão de fazer um retrospecto cronológico de tudo para a gente poder fechar o negócio escolástico hoje, mas não, já vi que não vai dar. Então, nós vamos encerrar com o próprio Santo Anselmo. Santo Anselmo é um indivíduo que enuncia, né, a chamada prova ontológica da existência de Deus, a qual se formula assim. Se Deus é concebido como um ser infinito e perfeito, então ele tem que existir necessariamente, porque se ele existisse somente como conceito, ele não seria infinito nem perfeito. Muitos séculos mais tarde, Kant objetará a este argumento que Santo Anselmo está confundindo o conceito com a coisa conceituada. Ele dirá: então, esse Deus que você está falando, né, você parte de um conceito hipotético, de um ser infinito e perfeito, tá certo? E, então, hipoteticamente, o ser assim conceituado exige a sua própria existência, mas só hipoteticamente. Isto é o que diz Kant. Mas eu acho que o argumento de Kant não é válido, por um motivo muito simples. Eu uma vez me perguntei a mim mesmo o que era um juízo auto-evidente. E procurei a definição de juízo auto-evidente em tudo quanto é lugar. E eu só vi o juízo auto-evidente definido pela certeza subjetiva. Quer dizer, juízo evidente, auto-evidente é aquele que suscita uma crença imediatamente. Eu digo: ora, mas suscitar automaticamente uma crença não quer dizer que o juízo seja verdadeiro, porque juízos falsos também podem acidentalmente suscitar uma crença. Então, essa definição de juízo auto-evidente me parecia nada evidente. Me parecia, ao contrário, bastante falha. também buscava por toda parte uma definição da própria evidência, e vi que o primeiro sujeito que remexeu isto a fundo foi Edmund Husserl, mas que também nele não havia uma definição suficiente do juízo auto-evidente. Então, eu também não achei a definição do juízo auto-evidente, mas eu achei uma propriedade, descobri uma propriedade lógica de todo juízo auto-evidente. E o juízo auto-evidente é aquele que não pode ter uma contraditória unívoca. Isso é, se você tem um juízo auto-evidente e você enuncia a negação dele, essa negação será sempre ambígua, terá sempre dois sentidos. Por exemplo, se eu digo para você, eu estou aqui agora, a coisa mais evidente é que eu estou aqui agora, nós sempre estamos aqui agora, não é isso? Você sempre está onde está, no momento em que está. Se você disser, eu não estou aqui agora, isso quer dizer o quê? Que você está em outro lugar ou que você não é esse que está falando? Me exponha qual dos dois... Tá? A frase é essa, eu não estou aqui agora. Você vê que esta mesma frase, ela tem necessariamente os dois sentidos, que são completamente diferentes. Para tornar isso ainda mais claro, vamos pegar o famoso exemplo de que A igual a A. É um juízo considerado auto-evidente. Tá certo? Se eu digo que A não é igual a A. Eu escrevo assim, A diferente, né, o igual cortado, diferente de A. Com isso eu quero dizer o quê? Que o primeiro A é desigual a si mesmo, né, ou que o primeiro A é diferente de um outro A, que nós chamaremos de A1 e A2. Se eu digo A não é igual a A, eu estou querendo dizer que A1 é diferente de A1 ou que A1 é diferente de A2? A expressão A igual a A tem um sentido unívoco, que o A é igual a si mesmo. E você entende que a duplicidade aí usada, que se escreve duas vezes A, é apenas uma duplicidade de signo. Mas que o segundo signo A se refere ao mesmo objeto do primeiro signo A. Mas se eu escrevo A é diferente de A, eu já não sei mais se é uma diferença de signo ou uma diferença de objeto. A expressão A igual a A não explicita por si mesmo o seu sentido. Ela tem um sentido duplo. Está compreendendo? Então, você pode testar isso aí com todas as sentenças auto-evidentes. Não vai falhar uma. A negação do auto-evidente é sempre ambígua. Não é isso? Então, todo o nosso problema é saber se a afirmação de Santo Anselmo é ou não uma sentença auto-evidente. E se, dito isto, vale a crítica de Kant de que esta sentença é hipotética, porque a questão se formularia assim: pode um juízo auto-evidente ser apenas hipotético? Ou um juízo evidente, auto-evidente é categórico, tem validade absoluta, ou ele é somente hipotético, então ele só tem validade dentro de certa hipótese. É isso? Então, analisando a coisa com certos detalhes, que estão expostos numa apostila que já está na internet, que eu não preciso repetir aqui, eu verifico ali que é impossível um juízo auto-evidente ser hipotético. Não se, porque se ele for hipotético, ele não é auto-evidente. Se ele for hipotético, é necessário que o seu contrário, o seu contraditório, possa ser concebido como igualmente válido. Você tem a hipótese de que sim, uma hipótese de que não. Se um juízo é auto-evidente, ele não pode ser hipotético, ele só pode ser categórico. Ele não pode sequer ser pensado como hipotético. Então, neste caso, a crítica de Kant de que a prova de Santo Anselmo só é válida hipoteticamente, vai para o brejo. Ora, resta então saber se a sentença um ser infinito tem todas as perfeições e, portanto, não pode ser inexistente, porque isso é uma imperfeição, é um juízo auto-evidente ou não. Ora, então fica aí a lição de casa para vocês. Peguem a afirmativa de Santo Anselmo e tentem invertê-la para ver se vocês conseguem obter uma contraditória unívoca. O problema que eu vejo nessa prova é que o problema não é afirmar se Deus é existente ou não. O problema é afirmar que Deus é infinito. Ele até está formulado de uma maneira hipotética. Se Deus é infinito, então segue-se que existe. Bom, Não. Ser infinito e Deus, isso é a própria definição. Pois é, mas isso aqui não é evidente, vamos dizer isso. Não. Esse aqui é mais difícil de provar. Não, o Deus que ele está se referindo ao Deus cristão, pô. É, ele quer saber se este Deus. Bom, você pode questionar a existência do infinito, né? Pois é, bom, então, tá bom, desdobra nisso. Negue a existência do infinito de maneira unívoca, se você puder. Assim, o infinito existe necessariamente. Inverte e tenta obter a contraditória unívoca. Não tem. De cara você topa com o seguinte: o infinito não existe necessariamente. É? Isso quer dizer que ele só existe contingentemente ou que necessariamente ele não existe? Não, eu tira Deus da jogada. Vamos dividir por partes, né? Tá certo? Quer dizer, nesta discussão Deus já está definido como infinito desde o início. Não é isso que está sendo. Tá certo? Então, se for finito, não é Deus. Isso parece bastante óbvio, né? Quer dizer, que o Criador de todas as coisas é finito, né? Então ele tem um limite. Então ele não pode ser fundamento absoluto de si mesmo, é claro, né? Somente o que é infinito pode ser fundamento absoluto de si mesmo. Então, não seria Deus. Seria até perder tempo discutir isso aí. Né? Porque já tá dado no próprio, na própria formulação do problema. Então, você faça uma negativa unívoca da existência do infinito. Não dá. Você também tente inverter, tente obter a negativa da prova de Santo Anselmo e ver se você obtém uma negativa unívoca. Mas na hora que você está dizendo é infinito, está vendo? Já está englobando existe, né? Quer dizer. Mas é isso, bom, mas é isso que Santo Anselmo está dizendo. É. Então, o que significa é o seguinte: Santo Anselmo está expondo, em termos lógicos, tá certo? Um conteúdo que é auto-evidente e, portanto, intuitivo. Ele não está fazendo um raciocínio lógico. Ele está apenas dando uma formulação lógica, tá certo? A um conhecimento intuitivo, que é a existência necessária do infinito. Não é isso? Ora, se você toma esta expressão lógica de um conhecimento auto-evidente e, portanto, intuitivo, como se fosse apenas um raciocínio lógico, fazendo a abstração da intuição, você está lendo este raciocínio exatamente por aquilo que ele não é. Ou seja, você está fazendo uma leitura ficcional, e é o que fez Kant. O próprio Kant fez uma leitura hipotética. Supondo-se que este raciocínio pudesse ser obtido por meios puramente formais, descontando-se a autoevidência e, portanto, a intuitividade dos conceitos ali embutidos, tá certo? Então, ele seria apenas um juízo hipotético. Mas acontece que não pode ser um juízo hipotético porque é autoevidente. Portanto, ele não pode ser analisado da maneira que Kant o analisa. Isso quer dizer que a prova de Santo Anselmo é válida para quem a entende e é inválida para quem não a entende. E associar um ser. Esse um ser é um ente também? Como é que é? Não. Você sabe que o que quer que seja Deus, ele é infinito. Ele não tem limite. Em sentido nenhum, não só quantitativo, mas qualitativo também. Infinito quer dizer aquilo além do qual nada pode ser concebido. De pura definição, Deus é isso aí. Você fala Deus é infinito, é a mesma coisa. Não é que você tem que conceber Deus como infinito. Não, se você conceber como finito, não é Deus, é outra coisa. É isso que Kant nem discute, porque não faz sentido discutir isso aí. O que você está discutindo é a existência do ser infinito. E essa constatação dessa infinitude é uma constatação intuitiva? É uma abstração? Não. Isso é um conhecimento. A existência do infinito é um dos primeiros princípios, como princípio de identidade. A realidade do infinito está pressuposta em tudo que você pensa. Não, o tempo todo não. Claro que o tempo todo não. Mas nem o princípio da identidade é evidente o tempo todo. Porque quando você diz o tempo todo, você está querendo dizer para um sujeito. Ora, nós podemos, a evidência mais evidente que existe pode escapar da nossa percepção. Assim como juízos que não são evidentes, elas nem são verdadeiros, podem nos dar uma tremenda impressão de certeza. Então, quer dizer, o que eu tentei aí foi justamente tirar esse problema da evidência da alçada psicológica. O juízo ao evidente não pode ser reconhecido apenas pelo efeito que ele exerce na cabeça de tal ou qual fulano. Ele tem que ter uma propriedade intrínseca que permita reconhecê-lo em todos os casos. Falo, bom, uma ou várias. Uma delas é esta. Ele tem uma propriedade lógica. A propriedade lógica é de não ter uma contraditória unívoca. Você está entendendo? Não. Agora, os juízos que não são evidentes, os juízos que são empíricos, todos têm contraditória unívoca. Se você diz, por exemplo, o gato está em cima da mesa, ou o gato não está em cima da mesa. O gato não está em cima da mesa, não tem ambiguidade nenhuma. Está compreendendo? Ou a questão do Pasteur, existe geração espontânea ou não existe geração espontânea? Não tem ambiguidade alguma nisso aí, porque é uma questão empírica. Aquilo que é empírico é confirmado ou negado pela experiência. Agora, aquilo que é auto-evidente independe da experiência. Qualquer que seja a experiência, até a coisa terá que ser assim, como 2 mais 2 é 4, por exemplo. Mas, só uma pergunta. E se a pessoa formulasse a questão com a afirmação e as duas negações possíveis dela? Como as duas negações possíveis? A negação do juízo auto-evidente é uma contraditória. É ambígua. Eu não sei dizer qual das duas é, mas se o questionamento que ele coloca é envolver as três opções, qual dessas é? Não, isso não altera em nada. Não altera em nada a situação, porque é exatamente isso que eu estou fazendo. Eu já examinei o juízo auto-evidente e suas duas negações possíveis. Não é isso? E eu estou reconhecendo a auto-evidência do juízo pelo fato de que ele não pode ter uma contraditória unívoca. Então, logo que você formulou a contraditória, ela já tem dois sentidos. Então, eu não estou discutindo as negações. Eu só estou dizendo que o fato de não ter contraditória unívoca prova que é um juízo auto-evidente. Isso é uma característica do juízo auto-evidente. Então, daí levanta-se a questão. Primeiro, a prova de Santo Anselmo é auto-evidente? E segundo, um juízo auto-evidente, não podendo ter contraditória unívoca, pode ser um juízo hipotético? E a resposta é não, nos dois casos. Professor, eu não entendo, não estou entendendo muito bem por que essa é uma propriedade para o juízo auto-evidente. Essa afirmação. Por que é? Por que é? Isso eu não consigo. Não, é... Isso é pela experiência? Quase que empiricamente. Não, isso aí, vamos dizer, para explicar, vamos dizer, a estrutura lógica de por que, que é assim, bom, aí levaria horas, aí tem que desdobrar pedaço por pedaço. É que essa... Mas, por via, só para abreviar a história, você tente. Um quadrado tem quatro lados. Então, eu até percebo que... Você quer dizer o quê? Você diz que um quadrado não tem quatro lados. Você quer dizer que nenhum quadrado tem quatro lados ou que esta figura não é um quadrado? O enunciado por si não te diz isto. Você precisaria explicar. Está entendendo? O que, que você quis dizer? Então, esse desdobramento entre o que você disse e o que você quis dizer é característico da negação do juízo evidente. Entendeu? Existe uma forma de mostrar isso? Ah, existe, mas realmente não creio que seja necessário, tá certo? O juízo auto-evidente, ele é o próprio ser? Não, o juízo é simplesmente uma coisa que nós dizemos, né? Sim, mas quer dizer, no caso, o juízo auto-evidente, o ser... No caso, para Santo Anselmo, vamos dizer, a expressão do juízo que ele faz sobre Deus... É expressão direta do próprio ser de Deus. Não é nenhuma prova, isso é um juízo. Como? Isso não é uma prova. Como não é uma prova? Você dizer que A igual a A é um juízo, não é uma prova. Então isso aqui não é uma prova, isso é um juízo, auto-evidente. Não, é uma prova sim, é uma prova, porque a auto-evidência aí, ela só é mostrada a posteriori. Quer dizer, que esse juízo de, vamos dizer, Deus existe, não é auto-evidente por si. Você precisa provar. O que é uma prova? É algo que torna. Prova é evidência indireta. A prova torna uma afirmativa que não é evidente à primeira vista, evidente à segunda vista. Está compreendendo? Mas não tem o raciocínio lógico. Claro que tem. Claro que tem. O raciocínio lógico está aí colocado para mostrar a evidência do que não parecia evidente à primeira vista. É exatamente isso que é uma prova. Toda prova faz isso. Toda prova faz isto. Uma prova não é nada, uma prova lógica, uma prova geométrica, não é nada mais do que a explicitação de um conteúdo que já estava dado nos termos inicialmente, mas que você não tinha percebido. Nesse sentido, todas as provas são tautológicas. E o que, que significa a tautologia nesse caso? Tá certo? Não significa você dizer a mesma coisa duas vezes, mas você dizer uma vez sem saber o que quer dizer e na segunda sabendo. Tá certo? Isso quer dizer que havia uma evidência ali, havia um dado, uma verdade, que era evidente em si, mas não era evidente para nós. Ou seja, não era evidente à primeira vista, embora para um sujeito mais inteligente ou para o próprio Deus, fosse automaticamente evidente. Na verdade, se você pegar toda a geometria de Euclides, quando ele demonstra as propriedades dos triângulos, dos quadrados, etc., etc., ele só está fazendo isso, as propriedades já estão todas lá, evidentes no primeiro instante. Mas, evidentes em si, não evidentes para nós. O que, que é uma prova? Uma prova é exatamente mostrar uma evidência que já estava lá, mas não estava visível no primeiro instante. Toda prova é isso aqui. Se for prova lógica, prova empírica é outra coisa. Agora, prova empírica é sempre só probabilística. Mas não é necessário para ser uma evidência primária ter partida sem percepção. Não, sem percepção se for algo referente aos dados dos sentidos. Mas a percepção dos primeiros princípios, que são o fundamento das provas que você fará mais tarde com dados dos sentidos, esse não pode, por sua vez, depender de dados dos sentidos. Se tudo fosse depender... Se você for partir para o empirismo radical, tipo John Locke, você nasce com a cabeça totalmente vazia, né? E daí você vai agrupando, né, os dados semelhantes até criar as categorias lógicas. Eu digo, mas se está vazio, como é que você sabe o que é semelhança, porra? Está entendendo? Até o sujeito chegar a descobrir o que é semelhança, ele já estaria com 95 anos. E daí ele ia começar a agrupar. Ah, esse gato parece com aquele gato, essa bola parece com aquela bola. Então, se ele consegue comparar duas coisas, é porque a estrutura lógica da semelhança ele já traz consigo. Ele é capaz de perceber semelhança, aliás, até um gato, até uma tartaruga é capaz de perceber semelhança, o que prova, vamos dizer, que essa estrutura da semelhança não depende, por sua vez, da experiência. Mas, ao contrário, já vem embutido na nossa própria constituição, mesmo que seja a constituição física, pouco importa. Estou pegando essa afirmação do Santo Anselmo, né? É pela ser verdadeira, né? Em algum momento você tem que ter um contato, né? Experiencial, né? Assim, com Deus, né? Que seria a presença de Cristo na Terra, algo assim, né? Assim, também, a narrativa seria a prova. Não, esta prova seria perfeitamente válida para Aristóteles, que nunca viu Cristo nenhum. Qual é exatamente a afirmação do Aristóteles? A prova é auto-evidente em si mesma, portanto, não pode depender de nenhum dado empírico. Note bem, eu considero essa prova de Santo Anselmo, ela é o grande... É o grande divisor de águas em toda a história. Ela é o centro da história humana. É a coisa mais importante que alguém disse na civilização ocidental, esta prova de Santo Anselmo. E é curioso que, sendo tão auto-evidente para uns, ela seja tão obscura e tão duvidosa para outros. O que é que determina esta diferença? Por que que Santo Anselmo viu uma evidência tão primária e Kant disse que era apenas um juízo hipotético? É óbvio que um está falando de uma coisa e o outro está falando de outra. Não é isso? Então, para Santo Anselmo, isto é uma prova no sentido estrito de prova, ou seja, uma evidenciação indireta. Uma vez dada a prova, o que não era evidente tornou-se evidente. Não é isso? E você percebe que o juízo, no fundo, era tautológico. E que você estava dizendo uma coisa tão óbvia como A igual a A. E ele faz toda esta prova, tá certo? Seguro de que ele está trabalhando no plano das evidências. Kant coloca esta evidência entre parênteses, como se a evidência não fosse evidência, e fosse somente uma articulação lógica, somente uma prova. Ora, uma prova, ela pode ser válida, mesmo que a sua premissa não seja evidente, e mesmo que a sua premissa seja falsa, porque a prova é somente uma estrutura formal. Ou seja, Kant pega esta prova de Santo Anselmo e a trata como se fosse apenas uma estrutura formal. Agora, pergunto eu, aquilo que é auto-evidente, ser considerado apenas como estrutura formal, será outra coisa completamente diferente, né? E não uma auto-evidência. Ou seja, o que o Kant faz é dizer o seguinte: se não considerarmos essa auto-evidência como auto-evidente, ela será somente uma prova, ela será somente hipotética. Só tem um problema: por que considerá-la assim? Por que você faz isso? É só porque você quis. Agora, vejamos se isto pode ser somente uma prova ou se é uma auto-evidência. Então, temos o critério da contraditória unívoca. Se não fosse auto-evidente, poderia ter uma contraditória unívoca. Então, vamos dizer, a negação do infinito é a... Não é a negação de Deus, mas de teológico, nada disso, é a negação do infinito. A negação metafísica, não religiosa, é a característica de todo o pensamento moderno. Por incrível que pareça, essa negação do infinito surge precisamente no instante em que, na física e na astronomia, se passava da concepção de um espaço fechado para um espaço quantitativamente infinito. É como se a descoberta do infinito quantitativo tivesse estupidificado as pessoas e fechado para a ideia de infinito metafísico. E isso seria a base última de todo esse negócio da paralaxe. É um trauma causado pela descoberta do infinito quantitativo, né, que cega os camaradas para o infinito metafísico. Então, você só concebe agora aquilo que não tem limite quantitativo, como a série dos números, por exemplo. Eu digo, olha, por exemplo, a série dos números, ela é infinita, entre aspas, ela é indefinida, no sentido linear. Porque ela não é, por exemplo, a série das laranjas, não tem nenhuma laranja na série dos números. Não tem nenhum elefante, não tem nenhuma pulga. A série dos números é somente a série dos números. Então ela está limitadíssima, porque ela é só uma espécie de coisas. E ela é infinita nesse sentido, infinito secundum quid, infinito segundo certo aspecto. Então não é um infinito verdadeiro. Ora, o infinito verdadeiro parece impossível de conceber para certas pessoas. Por quê? Porque ele só pode ser concebido negativamente. Quando nós vamos concebê-lo negativamente, tá certo? Ou pode ser concebido também hiperbolicamente por imagens poéticas, né? As duas teologias, apofática e catafática. É a teologia que vai pela negação e a que vai pela hipérbole, tá certo? Então, infinito só pode ser concebido assim. Na hora que você faz um pequenino esforço para você meditar essa noção de infinito, você entende automaticamente, mas na mesma hora, tá certo? Que, por exemplo, a filosofia de Hegel não vale nada. Ela inteira não vale nada. Porque não tem infinito ali, porra. O espírito, o Deus dele, é somente o Deus histórico que se aparece na história. Enfim, é um Deus do tamanho de Hegel. O infinito dele é ele mesmo. Entendi, mas o sujeito é um caipira. Cosmicamente falando, ele é um caipira. Ele está num mundinho desse tamanho, ele pensa que aquilo é tudo. Isto para a pessoa, vamos dizer, formada na cultura moderna, é tão traumático que eles não podem parar para pensar. Por exemplo, a existência do infinito, a simples existência do infinito, coloca nas ações, na concepção das ações humanas, um tal coeficiente de imprevisibilidade, né, que convida você à modéstia. Você não sabe o resultado de nada do que você vai fazer. Né? Nem numa escala pequena. É tudo probabilístico. E quanto maior a escala, mais, como é que se diz, aleatória a probabilidade.